410, na bomba ficou no 643, 1011 o ajuste. Salvador, agora 805. 805, desce ao 060, chegada Mani. Salvador, agora 805. 805, desce ao 060, na chegada Mani. 060 na Mani. Velocidade especial, senhor? Mantenha a presente. 805, tráfego para sair da companhia, posição de 12 horas, aeronave é 12 milhas. No 4, desce ao 70070, Mari. Desce ao 070070, agora no 7 no 4. A sua também, no 7 no 4. A critério 1606. Boa noite, TAN 3291, esse é o nível 080 na chegada Bonfim. 080 na chegada Bonfim. Voo 606, prossiga para 2000 pés, 1011, reposta pisada neve. 2000 com 1011, estamos estabilizados o mês. Pro 805, prossiga para 2000 pés. 1011, reporte estabilizado. Vai seguir o tráfego da companhia. Posição de 11 horas, aeronave a 10 milhas, passando 080. Gente, 2011, reporte estabilizado, seguindo para o número 2. Salvador, uma boa noite, tá 3152, ciente da informação, ative informação para autorização de tráfego, Maceió. Maceió, está autorizado, nível de voo 330, na Aberuísque 58 até a posição Orágua, após voo direto, Maceió. Decola dono zero com primeira curva à esquerda, saída Apuca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu código transponder 5562, TAN 3152. Autorizado conforme Salvador Maceió, nível 330, decola no zero, perfil da Pucaracaju, com primeira curva à esquerda. Após, prossegue Orago, Orago Maceió. 198 controle, 1895 a torre e o transponde 5562, portanto 3152. Informe pronto para puxa acionamento, 3152. Tomando para puxa acionamento, estamos no 06. Voando 643, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, voando 643. Voando 714, 2000 pés, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, voando 714. Reporte 3891, 2000 pés, reporte estabilizado, na 3891. 2 no pé, reportará 450, projetado, 6258. Para o circuito? Confirma para o controle? 250, tá. Desce para o 050, projetado. O 714 cruzando 90 para o 70. Desce para 2000 pés, volando 714, reposta habilitada. Reportaremos. Curvando Sierra Vista 368. Confirme. Já está voando para o Sierra Vista 368. É, por qual motivo está voando Sierra Vista 368? Não, só cumprido a maré. E depois, como está no ativo, a aproximação para o IC. Informação para ela, está dando procedimento IC. Copiado, vou no 714. Após o etapa, eu vou na proa de Duna. Ok, então. Vamos lá, Duna. Meia torre 1895. Boa noite. Número 63 para o sete lançamento, mantenha presente pro limite localizador. Mantenha presente pro limite ao localizador. Número 63. Tô nós, pista 10. Ok, trem baixado e travado. Pouso livre. Informação agora no 714, a informação brava está indicando o procedimento de linha elétrica. Foi. Ok, obrigado. Então, após etapa voado. Número 643, reassuma a navegação na proa de Duna, reporte estabilizado. Dia da Duna, reportará estabilizado, número 643. Receptou o curso, gol no 805. 805, complete a aproximação, torre 1895. 1895. Salvador, gol no 805. 5 aproximação, aguarde autorização de pouso. Verdade. 606, confirmo livre pouso, 100 graus, 89. Ok, vem 06. Zona Lock, boa, 643. Boa, 643, complete a aproximação. Vai seguir o tráfego da companhia, posição de 12 horas, 5 milhas com 150 de ground. Gente, reduzindo, agora no 643. É, confirma, já pode chamar a torre? Estimativo, torre em 1895. 1895, boa. Salvador, bom dia, agora 643, passando Duna, baixada checada. 3891, para o cerceamento, irá manter a presente prolongada pelo localizador. Você mantém a prolongada pelo localizador. 3891. Zero meia, solo 01, direito 129 solo. Direito 129, meia, 06. Salvo Salvador, uma boa noite, solo 606 de profissional. Por número 06, continue seu táxi, reporte antes da Juliette para ingresso. Antes da Juliette para ingresso, 606. No 714, reduza para aproximação, agora 714. Sim, a gente está reduzindo no 714. A 3291, proa de Duna, reporte estabilizado. Duna, reportará estabilizado, 3291. Chama 258, desça para 2 mil pés, no ajuste no 010, reporte estabilizado. Sete no quarto, torre 1895. 1895, boa. Turbo no 74, todo localizador. Gente, com a aproximação, 714, guarda autorização de pouso. 1904. 805, solo 03, direito 219 só. Direito 219. Na redução, 3-0-9. Boa noite, 805, boa noite. Tem táxi autorizado Alfa Juliette e seu portão será o número 01. Alfa Juliette, 01. No 606, seu portão. Portão de número 5 para o no 606. Para o 5606. Na aeronave que o preset está passando um marcador externo com 140 de ground, é 1.738. Mantido, já está reduzindo para mínimo, 38 na avião. Copiado, converte a aproximação, torre em 1.1895. 1895, obrigado. Torre, está 3891. 3891, na sequência, guarda autorização de pouso. Aguardando 3891. Quatro e solo 05, direita 219 só. Direita 219, bom aumento a 3. 7-4, livre o pouso. Vento 1-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, velocidade 7-4. Alfa Juliette, seu portão de número 3, Monomeia 43. Alfa Juliette 3, Monomeia 43. No 4, seu solo, 07, livre direita, 129, solo. Direita, 29, direita, 4. Motor, bom, direita, 4, livre direita. Baixa, entravou, livre o posto, então 3, 4, 3, 8, 9, 1. Táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio, gol no 7, no 4. Solo Salvador, uma boa noite, tá 3152 para o posto de acionamento, estamos na 06. 612, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Reportará, 3152. Na rua, solo 08, direito, 29, solo. Então, 12, como foi da 319? 129. Noite 05, prossiga. Aqui na posição 1 não tem nenhum balizador. Ah, isso é o normal. É o pessoal da sua companhia que faz o balizamento aí, ok? Tá, obrigado. Paulo Salvador, boa noite. 3891, visão na placa. 3891, ciente do tráfego, táxi em frente. Reporte antes da Juliette para ingresso. 3891. Para o portão número 3, está autorizado o ingresso e atente ao seu sinalizador. Autorizado 03, por nome 43. Salvador, boa noite. 62, depois do cenário baixou e salvou o final do 90. 6258, autorizado o pouso, pista no zero. Vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Livre, pouso 1-0, 6258. Romeu Juliette, Golão 7 na 4. Mantenha, aguarde para ingressar. Seu portão será o de número 8, aguarde para prosseguir o Golão 7 na 4. Gente, aguarda para ir para o 8, Golão 7 na 4. Então, 3152, Romeu 5 a bordo, 2 horas de autonomia, Aracaju. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Pátio, Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre em 1895, TAM 3152. Autorizado o táxi até a cabeceira 10 Pátio, Índia e Alfa, quando lá 1895, TAM 3152, boa noite. Até o ponto de espera da 10, ok? Mas espera no zero, que é a parte mundial, quando lá 1895, na 3153. Sete no quatro, via Juliette para o portão número 8. Juliette 08. 3891, seguindo o tráfego à frente, se ingressará Juliette, portão 02. Juliette para 02, 3891. É 258, boa noite, táxi em frente, Alfa, Juliette, seu portão de número 9. 6258. É o 58, Alfa, Juliette, 9. Pra próxima. por 8650 por 8 TAP. Autorizado, aliás, decolar, 100 graus, 109, 3152. Sim, decolar, estamos 3152, pista na zero. É 258, livre ingresso, portão número 9. Um segundo, decola os 1-8, controle 2-0, decimal 8, conversão, 1-9, decimal 8. 19-8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3-1-5-2, perfeito da Puca de Amaracajó. 3-1-5-2, subiu a antena, 3-6-0, sai da Puca, vigilante. Perfeito da Puca, tá 3-1-5-2. Guarda balizador, 6259, 58 através da 9. Balizador, é isso? Esse é o 060, projetado e 062. Voo 896, 2000 pés, 1010, reporte estabilizado na LF. 2000, reportando no ILS, voo 896. Salvador, tá 3152? 3152, controle, prossiga. Cruzando 130 no momento, autorizado até o 330. Poderia coisar com o centro Recife? Para direto para Caju ou, se possível, Maceió. Chame o centro em 12685, tá? 33-3152 e solicite ao mesmo. 3085, tá 3152, boa noite. Recepção ao apresentador, ou na 860. Para 2000 pés, 4062 é constabilizado. Desce para 2000 pés, reportará estabilizado, 2462. 2896, complete a aproximação, torre 1895. 1895, voo na 896. Confirmar o ajuste de altímetro para o azul 4062. No 010, 1010. 1010, obrigado. Torre Salvador, voo no 896. Check trend, me pouso pista 10, vento 100 graus, 109. Poxa, tá ali, pista 190, tá baixa travado, gol 9096. Meia sola, os 33, direito, 209, solo. Então, 209, vou Senhor, boa noite, Bono 994, informação Bravo. Bono 994, boa noite. Na Maceió 350, Aperusco 58 até Aragua, após direto. Decola 1-0 com curva esquerda, saída Puca com transição Aracaju. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu transponder 5577. Autorizado Maceió, nível 350, aerovia Aperusco 58, decola 1-0 com curva esquerda, Puca Aracaju. Controle de saída 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5, posiciona 5-7-7. Foi pronto para o posicionamento no 994. Tomarei. Fala, Salvador. Boa noite, 9-6. No 8-9-6, boa noite. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no 8-9-6. Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, 9-6. Torre Salvador Azul 4062, final pista 10. 4062, boa noite. Tem checado o livre pouso 10, 90 graus, 1129, 4062. Azul 4062, autorizado pouso, pista 10, trem baixado travado. Sente. Boa noite. Boa noite. Tá pronto, cópia? Cópia. Campina Grande 390. Na Pezulu no 0 até Neuma após direto. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. A frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu transponder 5003, Gol no 606. 390 Campina Grande, Pucas e Papas, Zulu 1-0, direto Neuma e direto Campina Grande. 198 a controle, 295 a torre, 5003 transponder. Fome pronto, puxa o acionamento no 606. Chamará pronto. No 805 para Natal, pronto, cópia? Negativo. Natal 370, Pezulu 1-0. Decola com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle em 119.8. A torre em 118.95. Seu transponder 5573, Gol no 805. Negativo, autorizado Natal 370 pela Pezulu 1-0, primeira curva à esquerda após decolar, subida Puca, transição Zipar, controle de saída 98, 118, 95, transponda 5573. Sola 606. Correto, Gol no 805, reporte pronto para puxa. No 606, prossiga. Excelência, senhor, a empresa não tem boletim lá de Campina Grande, só teria aí o último? Não tenho, não. Tem que solicitar o pessoal da ES aqui para solicitar lá, ok? Só tá sem informação, não é isso? Nenhuma. Vou ver se a ES consegue, ok? Obrigado. Solo Salvador Azul 4062, livrou na Foxtrot. 4062, táxi em frente, você vai taxar via Alfa e posteriormente Juliette para ingressar no pátio 3. A posição indicada lá é a 612, 4062. Ciente, Alfa, Juliette, pátio 3, na posição 612, azul 4062. Fique atento ao sinalizador naquele pátio. Ciente, 4062. Boa noite, 96, próxima Juliette. Autorizado o ingresso? Posição número 10, 1-0 para o Gol no 896. Autorizado de ingresso, posição 10, gol 1896. Posição 8, você está pronto, cópia? Aracaju 230, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jama, após direto Aracaju. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95, seu código 5566, gol no 714. Fome pronto, puxa o acionamento no 714. Salvador, gol 05, posição 1 no pushback de acionamento. Autorizado, reporte pronto para o táxi, gol 805. Tomaremos pronto para o táxi. Curva 06, solo. Curva 06, solo. Curva 06, senhor. Vou ter o metade das duas aqui. Interessa pro senhor? Interessa, por favor. Ok, metade das duas de Campina Grande. 70 com 08, 070 com 08. Grupo de noves. Fio 010. 21 diagonal 20, Quebec 1012. Obrigado, senhor Moto. Fala. Controle Salvador, 2000 pés, proa de TAP, reposta estabilizado do ILS 3170, ajuste 1010. Táxi 1805, com autonomia de 2 horas 40 minutos, alternando Maceió, Maceió B141. Táxi autorizado, ponto de espera 10, quando lá chame torre 1895, boa noite. Táxi, ponto de espera 1895, boa